Giro Rádio Serviço. Dica do pediatra, com o médico Antônio Márcio Lisboa. Doutor Lisboa, o que fazer se o bebê tomar leite e não arrotar? Quando um bebezinho toma leite e não arrota, porque tem uns que não arrotam. Então, geralmente, a gente tenta ficar arrotado 5, no máximo 10 minutos. Põe no ombro, bate na bundinha, para ver se arrota. Quando não arrota, colocar o bebê deitado do lado direito. Porque se ele arrotar, arrota ar. Porque o alimento, numa criança deitada do lado direito, o alimento vai ficar do lado direito e o ar vai ficar do lado esquerdo. Se ele estiver deitado do lado direito, ele vai arrotar o ar. Se puser do lado esquerdo, ele fica o ar do lado de cima e na hora que ele arrotar, vai arrotar o leite. Ouviu? Então a gente sempre põe do lado direito. Você ouviu Dica do Pediatra, com o médico Antônio Márcio Lisboa. 18 horas e 3 minutos. Servir é a nossa divisa. E nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Broadcasters around the world, starting now, the countdown. 10, New York, 9, London, 8, Paris, 7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1. Edition Europa. Olá pessoal, estamos de volta aqui, Urbanão Carvelli, direto do Funk House Europa em Berlim, na Alemanha, com mais uma edição do Parabólica Radio Show. Hoje você ouve o programa de número 114, como sempre, direto de Berlim, na Alemanha, trazendo o som, as músicas e as novas tendências da Europa, bem no meio do Tudaio. Parabólica Edition Europa. E essa aqui é mais uma que acabou de sair aqui na Europa e que você ouve em primeiríssima mão do Parabólica. The Bleachers, Don't Take the Money. Enjoy. Somebody broke me once, love was a currency, a shimmering band that things that I left at that. And I saw your face rise, colored in sun and then I think I understand, well I understand. But we fight, stay up late, in my dreams, on the plane, different sides of the bed. Roll your eyes, shake my head, now we're stuck. And I cut off my t-shirt sleeves and claim a new continent. Till I saw your face and hands covered in sun and then I think I understand, well I understand. But we fight, stay up late, in my dreams, on the blade, different sides of the bed. Roll your eyes, shake my head, now we're stuck. Your hand forever, it's all I want. Don't take the money, don't take the money. so cold to me with every breath you breathe. I see there's something going on. I don't understand why you're so cold, yeah. Whoa, yeah. Whoa, yeah. I don't understand why you're so cold. future. Another hit. I'm not the one who's running out of time. just stay in here for a while. But we can leave our simple lives behind, behind. Never stops. Waiting up again, I'm always tired. Give it up and let me go. It wasn't always just the midnight fire. Edição de número 114 do Parabólica Europa. Aqui é o Urbanão Carvelli, como sempre, direto do Funkhaus Europa em Berlim, na Alemanha, trazendo para você o som, as músicas e as novas tendências em primeiríssima mão. Nesse bloco, por falar nisso, você ouviu Bleachers com Don't Take the Money. Depois, Maroon 5, Cold. Você ouviu aí a Cascade Remix. Shy Love com Time, Ride com All I Want, Captain Capa com Nightwings e a última do bloco foi Vankelmode com Almost Mine. Lembrando que se quiser entrar em contato é só mandar um e-mail para europa@parabolica.show. Parabólica. I was wrong. Parabolica is rolling back the years. Rolling back. Starting a journey into the sound. Journey into the sound. Moving faster and bringing you rewind back in time and space. Me. space. Berge, zeig dir See, hier brauchst du mich nicht. Ein Wunder hier, ein Traum gleich dort unten. Bleib doch hier und lass mich nicht. Ich zeige dir mein Angesicht. Doch du siehst mich nicht. Ein Wunder hier, ein Traum gleich dort unten. Bleib doch hier und lass mich nicht. Ich zeige dir mein Angesicht. Doch du siehst mich nicht. Ein Wunder hier, ein Traum gleich dort unten. Ich zeige dir mein Angesicht. Doch du siehst mich nicht. Parabólica. Você está ouvindo a edição de número 114 do Parabólica Europa. Aqui Urbanão Carvelli do outro lado do Equador, falando do Funk House Europa em Berlim, na Alemanha. Sempre bem no meio do teu daio com sons, músicas e as novas tendências da Europa. Nesse bloco, por exemplo, você ouviu Claire com The Crash. Depois tivemos Hang. Acabou de sair aqui na Europa, você ouviu aí One, Two, Back. E aí a gente foi Back in Time and Space e pegamos When in Rome. Você ouviu The Promise. Fine Young Cannibals trouxe Suspicious Minds. Travis, Tied to the 90s. E Wolfsheim com Künstliche Welten. A última em alemão, um pouquinho devagar, mas ser sincero pra você, um musicaço. Quiser entrar em contato, trocar umas informações, umas ideias, pegar uns updates, manda um e-mail. europa@parabolica.show. Parabólica. Pra virar o disco no programa, dá uma ouvida na voz dessa menininha, Charming Horses and Grace Grande. Você ouve You Get What You Give. For a team, we got you down on your knees. So polite, you're busy still saying please. Friend, let me see when you're down in your friend. Every night we smash that Mercedes Benz. First we run and then we laugh till we cry. One time inside, this world is gonna pull through. Don't so deep alone. And I'm sleeping as I walk the streets of where I go home. There's many times that I've been close but no cigar there. I never loved to love as much as you love to cry. So why does it feel it's all I'm doing all the time? Just vacate me up and get away with these tasty buds and hasty cuz. I'm taking my face and hugs. I chase the love. Cheese, please, palm trees, breathe. Ease your mind, I put cream on it. Lay back, relax, now dream on it. What you think? You wanna drink? You wanna see? You wanna show? I make you walk the plank? Skydive, overview. California, what a point of view. The weather, whatever, endure your endeavor. If you're riding me, baby, we can do this forever in a day. Yes, sir, ain't no other way. This is California. Dream on, dream on. One time I floating weightless. I'm willing, my will keeps taste. You and me, so money, babe, I don't need a paycheck. Need a paycheck. One taste and I'm hooked on it. Don't lie, I know you want it. I'm addicted to your life. Lost in your a edição de número 114 do Parabólica Europa. Aqui fala o Urbanão Carvelli, como sempre, direto do Funkhaus Europa em Berlim, na Alemanha, trazendo, claro, bem no meio do teu daio, só as músicas e as novas tendências da Europa. Nesse bloco você ouviu, a primeira foi Charming Horses and Grace Grande, You Get What You Give, Radio Edit, super som, uma voz super legal, se serve pra você, essa vai pro meu iPhone. Depois tivemos Childhood com Californian Light, Armand Sakin featuring Snoopy Dogg com California Dreaming, você ouviu ainda Flor com Hold On, e a última foi Dua Lipa com Lost In Your Light featuring Miguelito. Bom, Parabólica de hoje, edição de número 114, fica por aqui. Urbano Carveira se despede, lembrando que semana que vem você tem Serginho Ricardo direto dos Estados Unidos ou Around the World com Parabólica América. Todos um grande abraço, até mais, tchau. Parabólica. Quando a gente gosta de uma música, mas ela não cabe na programação normal. E então, a gente mexe nela. E surge mais uma versão exclusiva. Desesperadamente do óbvio. Riosul.com. Rio Sul Rádio. 19 horas e 7 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que você aprende faz mais ainda. É por isso que com a cultura inglesa você fica fluente além do inglês. Você se destaca no mercado de trabalho e ainda se prepara para o mundo, porque a cultura tem turmas para adultos, muita conversação, além de ser um dos maiores aprovadores em exames internacionais. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Oi, amor. Nossa, você tá com uma aparência de cansado. Ah, nem me fale. Hoje só quero saber de descanso e um bom filme. Mas nós cancelamos a TV a cabo. Estava muito cara. Relaxa, eu comprei o box IPTV. Ele transforma a nossa TV comum em Smart TV. E já vem totalmente ajustado para vários canais e filmes. Nossa, que ótimo! Olha só o que diz aqui. Tem séries, desenhos, Netflix. Transforme sua TV em Smart TV. Acesse conteúdos variados: canais, filmes, séries, Netflix, CineTube, animes, desenhos, séries antigas e muito mais, por apenas R$ 299. Entrega do equipamento totalmente configurado em qualquer parte do país, bastando apenas conectá-lo à TV e internet. Telefone WhatsApp 2499-939-3113. 2499-939-3113. Rio Sul Rádio. Love, time, death. Let's begin there. When we came home, worn to the bones, I told myself this could get rough. And when I was off, which happened a lot, you came to me and said that's enough. And oh,